3304. Tripulou meu Golf, cotejamento correto, confirme o pátio e o pavê. Pode terminar a ótica para ingresso. Patango Vitor Índia Juliette, o número 4 para cópia, aguarde. Vitor Índia Juliette, confirma o horário do plano? Chega. Afirmo, já coordenado com a IS, o Eco Delta Foxtrot é o número 2 para a cópia, guarde. 065, pronto, cópia. 2065, autorizado Guarulhos, VPZ 110, aposta Taubaté, nível 360. Decola da 110, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5506. Controle 120 do Snowden. Modo 065, esteja no meio correto, reporte para o pushback e saneamento. Solo Azul 9149 para o táxi, 126 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, o Cano da Leão. Azul 9149, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, ponto de espera turno 118 do sinal 95, adiciona 014, morro. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera 10 torre 1. Azul 4450, ingresso é Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4450. Volta a 3896, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 2171, após a rolagem do TAM, autorizado a alinhar e manter. Foxtrot, mantenha o 2171. Tá, Mike Delta, decolada autorizada, pista 97, vento 08, 0 graus, 99. São Eco Delta, Foxtrot, pronto, cópia. Sapatão Eco Delta Foxtrot autorizado, morro, o número 10, decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé, aciona 0132, controle 120 do sinal 8. Sapatão Eco Delta Foxtrot, confirme o pátio para B. O Delta Foxtrot, acionamento e táxi, chame a turma 1, 18, decimal 95, meu voo. Decolado ao 03, chame o controle, provável, 2083, 4 Papa Romeu, Oscar Mike Delta, decolado ao 03, entrega o corredor 6, controle 120, décima 8. 120, décima 8, Delta. Após 2000 pés, vem direto Leda. 2000 direto Leda, tanto 3497. Abriu uma venda, pode se manter 6,5 ali. Até no novembro, mantenha o nível de voo 065. Controle Macaé, bom dia, Papa Romeu, Astra Mike Delta. Aqui é Mike Delta, no meu pé, corredor acesso, repórter fora da barra. Reportando fora da barra, fora do carro, fora da barra, Delta. Controle ao Oscar Mike Delta, voltando. Oscar Mike Delta, vou ir direto para ti. Braço, Delta. Você já três chamadas, pronto, cópia. Tá batendo Vitorinho de Juliette, autorizado Cairo, 1 no meu pés, decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé, aciona 0160, controle 120, decimal 8. Juliette, cotejamento correto, acionamento táxi turno 118, decimal 95, voo. Livrando a CTR. Só porta lembrando, Delta. Vitorinho de Juliette, táxi autorizado, chame na alta para ingresso. Preciso no 0, vento 090 graus, não deu mais. Quilo Zulu número 2, abaixo de cópia. Forte, alinhado e pronto, KC 17. Pedro Juliette, chame quando pronto. Passou 9, ponto de espera 1-0, pronto. Azul 9149, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0, azul 1-0-65, autorizando o táxi até o ponto de espera, era 1-0, via parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-4, bom voo. Parte o Índia, no ponto de espera, 2-1-5, 2-0, saída da Iol, alguma chance de encontrar a saída? 1-0-7-1, vou ir... após 2 mil pés para a posição da ELA. Após 2 mil da ELA, vou 2171. Então, o resto da Fox. E qual é então o resto da Fox? Central é autorizado, piso 17, vento 1900 graus no Brasil. Vitor de Juliette, táxi autorizado. Táxi autorizado, chame na outra para ingresso. Kikilo Zulu, cotejamento correto, acionamento de táxi, chame a torre 118, decimal 95, morro. Direto Leda, Gol 2171. Direto Leda, grato, Gol 2171. Decolado ao 08, ingresso corrido axé e chame controle no 20-8. 1208, é o que eu estou ligado. Controle de Salvador, Papantão, Moreno, Delta Fox, demora da 17. Atendente Delta Fox, no meu país, corredor axé, reporte no Fora da Barra. Presente, o Delta Fox, direto de China, 2500. Eco Delta Fox, direto de China, autorizado, submontanha 2500 pés, reporte livrando a CTR. Direto de China, 2500, reporta na CTR, Eco Delta Fox. Sim, bom dia, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter. Ok, Vitor Índia Juliette, decolagem autorizada, pista 97, o vento 100 graus, 12 nós. Mantenha a separação com o tráfego à frente, que decolou anteriormente, mantendo 1000 pés, se afastando na linha litoral sul, hein? Possibilidade de coordenar a motiva para o ponto 2171? 2171, mantenha ali da guarda. Vai dar. Azul 9149, decolada 09, chame controle, frequência 120, décima 8. 1208, azul 9149. Tem o Vitor Índio Juliette, decolado ao João Velho. Direto com o Eduachu, a chefe, chame controle, frequência 120, décima 8. Você é 1208, aqui você fez. Pelo Zulu, táxi autorizado, chame na táxi Toyota. 123, décima 8. 251-1232, com a equipe, obrigado, bom dia. 2171, vem Mótima. Mótima, grato, 1971, chame Centro Recife, frequência 95, décima 1, alterno 23, décima 8. Recife, 251, alterno 23, décima 8, gol 2171. Azul 9149, voa Alefa. Voa Alefa, azul 9149. Romeu Golf, Torre Salvador. Obrigado, acionamento, chame táxi. Japonga Cozul, November, está agora 4.000 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado. Informo que não há tráfego de um setor conhecido pelo controle a reportar. Aguardo transferência das comunicações para serviço de informação de voo alerta, apenas confirmando ser estimado para pouso em Sierra November India Uniforme aos 1235. 065, decolado aos 12, chame o controle, frequência 120, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, gol 2065. Gol 2065, contato radar, se para o nível de voo 360, após 2000 pés, vem direto Leda. 2000, direto Leda, subindo a 360. Controle com aquele cartão de dia, só para fazer isso pelo Gol. Deixa que usa o número 10, corredora CR, reporte no Fora da Barra. Acho que ele viu 2500, tá? Sei lá, radial 2500. Eu mantenho o número 10, corredora CR. Pode manter mil na coroa de laranja? Desde que usa o luto de mantenha 2500 pés, voe direto a Cairo. Reporte de Vênus CTF. Muito grato, cara. Passará a lembrar. Beleza. Primeira nave. Voo no 094. Voo no 094, sendo identificação, chegada, área autorizada, disse mantém o nível de voo 080, que é a Dauna 095. Autorizado. Bom, no 184, bom dia, Ramachão Quilo, Recife 370, pronto, cópia? Bom, no 184, autorizado Recife, GPS Luna 7, nível 370, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5525, controle 120, decimal 8. Bravo 370, chega ao controle, colando 0, primeira curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, Caju, perfil 17. Pode ir para o controle, 120, decimal 8. Chama nessa para o Gustavo, está na posição 4, gol 119. Do 1184, planejamento correto? Já vou. A Romeu Juliette Sale Alfa, bom dia. Quilo confere. Confirma o pátio e pista que decola. 28 decimal 8, alterna 26 decimal 0. É Juliette Sale Alfa, bastante cópia. Aumenta o critério, guarda no cópia. Vitorinha Juliette, tem frequência livre da presente. Ano 49, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Centro Recife 288, alterna 260, azul 9149. Tango Eco Delta Fox, livro ACTR, tem frequência livre da presente para coordenação com os tráfegos locais. Charlie Alfa, na escuta. Romeu Juliette, Charlie Alfa, na escuta do solo. No 2065, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 23, decimal 8. 251, 238, obrigado, bom dia. Dom no 094, deixa para 4 mil pés, que me dá 1 no 05. 4-0-0-7, eu vou 1-0-0-4. 1-0-5, QNH, 1-0-9-4, vai direto Serra Vita 366. É 1-0-5, ajuste 366 agora. Gente, mantém a escuta aguardando um minuto. Juliette, da pista 17, coordenação com o centro Recife agora, aguarde um minuto. Papa Romeu Juliette, Charlie Alpha, pronto, cópia. Papa Romeu Juliette, Charlie Alpha, autorizado Serra Bravo, Golfe Oscar, VP Zulu 17, após conforme rota, nível 280. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito, saída Arbor, Elefa, aciona 5510, controle 120, decimal 8. Vai corrigir aqui a prova agora, não, já na parte. Pode autorizar a pista 7, vento 080 graus, 12 nós. Ele é o protegimento correto no faz 4, confio em prover. Juliette Ali Alfa, para o acionamento de táxi, chama a turma 118.95, morro. Salvador, 18404, por inspeciona. 118.4, autorizado, fechou o acionamento, é por táxi. Por táxi, 18404. Solo Salvador, é o Vitor Bravo Hotel. Vitor Bravo Hotel, prossiga. É o Vitor Bravo Hotel, na posição 12, remota, do Pátio 1 para reboque, até a posição 07 do Pátio 1. Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolado aos 2-1, não chamei controle, frequência 120, décima 8. 208, senhor, regresso. Controle, bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar, sobre mantenha 3 mil pés, inicialmente restrito, Romeu, Romeu Golf. Confirme, 3 mil? Afirmativo. Apesar de 2 mil, matou 3. Azul 2776, formação em curso quilo, autorizado Recife, via Golf 677, após conforme rota, nível 170, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfeito saída Conde, aciona 0277, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 10. 170, segundo andar 10 na posição da ponte, primeira curva esquerda, para Golf 677, 0277, o transponder com 208 ao controle, azul 2776. Azul 2776, protegimento correto no parte 3, reporte pronto. Botaremos azul 2776. Zero, conta a sua identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 080, altímetro no 04. Romeu, Romeu Golf foi instruído a manter 3 mil pés. Agora submantenha o nível de voo 060. Então, aliás, 060, está por cima do Romeu, Romeu Golf. Estou. O gol no 094, você precisa estar de seu direito. Confirma para as quantas milhas no 094? Vai ser a 070 por 5 milhas. Gente, o 094, apenas para informação, tráfego posição de 1 hora no meia milhas, rumo sudoeste é um Alfa Charlie 90, Agora passa 3.500 pés em subida ao 060. Excelente, voo não. Já vai retornar pro outro 360. Romeu, Romeu Gusto, confirma o produto que tá mantendo. É 253, é direto em cima. Gente, apenas para informação, tráfego posição de agora 12 horas, 14 milhas, rumo nordeste a um Boeing 738, agora mantendo 4 mil pés. Isso, já fizemos 50 e Romeu Gusto, contenção para o mesmo. Então, no 094, desça para 2500 pés, altímetro no 094, autorizado o procedimento a renagem, a final do procedimento a renagem da pista no 0, reporte passando Serra Vita 366 no 094. Reporte 366, eu vou no 094. Alta. F, Juliette, autorizado o IPEBA 1 no meu teste, decola da 107. Primeira curva à direita, segue corredor axé, aciona 5512, controle 120, decimal 8. Tomás, confirme a última informação, ingressando a terminal, por qual portão? Gente, Lima Papa Mike, via corredores, reporte ingressando o corredor Interlagos, confirme mantendo 500 pés. Porta, 1194, João Pessoa, tá nada? Aracajú, tá. 1184, autorizado, vai sair da ponta de espera da pista 10 via Índia, ponta de espera, turno 18 decimal 95. Ajuste no 014, meu voo. 04, vem de 295, lá, boa. Colô, chinelo, no 04. Romeu, Romeu, Golf, se for necessário efetuar desvios, efetue isso pela esquerda. Mike, Alfa Delta, informa o tráfego, posição de 1 hora, 14 milhas, rumo sudoeste, é um Alfa Charlie 90, mantendo nível de voo 060. Ok, do centro, do tráfego, Michael Rodel. Eu desci no 1184, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 90, vento 0, 90 graus, 129. Alinhar decola, 1184. Puxando a 1140, protegimento correto no 3, reporte pronto. Papá Romeu Juliette Aleal, autorizado, táxi. Via pátio principal, táxi Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste a 015, morro. Ajuste a 15, autorizado, grande pátio, Índia, no ponto de espera da 10, 102,95, obrigado, com 8,99. Romeu Golf, reporte para modificação das regras. Thank you. Hotel Apoi, ITAP foi para Serra Vita 366 para final do procedimento RNAV da pistola 0, reporte passando o meio. Positivo então, reporte passando 366 para o Mega Hotel. Hotel de Eva. Vitor Bravo Hotel, frequência livre, bom dia. Bom dia. Matheus X-Rei, acione código 01156, se me mantenha 3 mil pés, altímetro Salvador no 04, confirme irá prosseguir para Salvador em regra de voo visual? 28, chamei o controle, frequência no 20.8. 08, graça, boa. 056, se me mantenha 3 mil pés, aguarde contato radar. Salvador, 1984, bom dia, decola. Bom, 1984, acione 20, com contato radar, se mantém o nível de voo 370 via saída pica. 370, pouco, tá junto, 1984. Bravo 3740, informa o tráfego, posição de 1h09, rumo sudoeste é um Alfa Charlie 90, mantendo o nível de voo 060, desça até o nível de voo 070, tá 3740. Então 070 não está recebendo o que quer da aeronave, não. Bem, Romeu, Romeu Golf, confirme mantendo o nível de voo 060. Repouso no 0, vou no 094. Mil pés, reporte para modificação das regras, luta apenas para informação Romeu Romeu Golf, informa o tráfego, posição de 11 para 12 horas, 7 milhas rumo nordeste, é um Airbus 320, passando o nível de voo 080, investido ao 070. Valeu, Juliette Chagas. Amante o ponto de espera aqui também, Juliette Chagas. Romeu Golf, reporte para modificação das regras, deixa até 3 mil pés. Correção, Romeu Romeu Golf, deixa para 4 mil pés, informa o tráfego posição de 12 horas, tráfego adicional, o tráfego do Lima Quiloxi Rei agora subindo para 3 mil pés, decolado de Morro de São Paulo. Gente, Lima Quiloxi Rei informa o tráfego, posição de 1h, rumo sudoeste, é um Alfa Charlie 90, passando o nível de voo 055 em descida 3 mil pés, Lima Quiloxi Rei. Lima Quilo X-Ray, prazer falar, acione modo Charlie. Opa, afirmativo. Muito prazer e feliz ano novo. Autorizado, Xanem 140, Xanem 4. Camarada. Dimão, chame por Salvador, frequência 18, decimal 95. Bem, 3895, muito obrigado, até já. Romeu, Romeu Golf, reporte para modificação das regras. Decolada 17, vento 090 graus, 109, tem esteira da aeronave da Gol. Xanem Alfa, quem é mantém 1-0? A 3740, vou estar encerrado em 366, desça para 25000 pés, altímetro 2094. Autorizado ao final do procedimento a RINAS da pista 0, reporte passando o Serra Vita 366. Autorizado a RINAS da 1-0, chamarão 366, descendo para 2500, para 3740. Passo pela direita, 1-7, se possível. Ok, plano cancelado aos 3-1, chame na base da 1-7, pela direita. Repata a base da 1-7, direita, Michael Patel. 1-0-9, quase no sol aos 3-1, chame o sol 1-2-9. 2-1-9, vou na 0-9-4. Altec Juliette, decolado aos 1-5, chame o controle, 1-2-0, decimal 8. Zero para Marcel, via 2 Globo, 1-7, decola, 1-0, feita pública, na hora que a gente comece. Transponder controle, 1-2-0, decimal 8. 1-6-4-8, proteja correto, sempre pronto. Foi tá. Fala, Bacinha, 1-0-9-4. Gol 1-0-9-4, autorizado o taxi via Alfa e Juliette até o portão 1-0-4-1. Alfa e Juliette para 1-0, gol 1-0-9-4. É do Itaba? Ai, que é com Juliette, mantenha 1.000 pés no corredor Axel. Pressionado. Gente. Aguarde só um momento para a cópia do 9.059. E manter referências com solo? Cara, tá gente, 3740, mantenha o Serra Vita 366, reporte passando mesmo. Falou. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Juliette Chalhão. 3740, copiou o controle? Copiou sim, vai manter o 366. Dono 184, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 95.45. Papa Romeu, Juliette Charlie Alfa, contato radar, se mantém o nível de voo 280. Após 2.000 pés, vou direto para a posição Alepa. Após 2.000, vou a Alepa, Juliette Charlie Alfa. Subindo para o 280. Economia 02-105, alterna, Recife. Baixando M1 no 40, autorizado táxi via Indian, ponto de espera da 10, Torre de Salvador, 1118, decimal 95, QRH 10, 95. QRH 10, 15, táxi à direita, esquerda, Torre no ponto de espera, 1118. Volta 3740. 740, completa sinal, chame Torre, frequente no 8, decimal 95. 295. Aqui é com Juliette, confirme a pré-ideal para Boipeba? Mike Eco Juliette, dá presente voo direto destino, aguarde para a subida a 2500 pés. Controle se desejar, se agilizar mais, podemos voar direto Simbra e após cancelaremos para 17. Como é que o X-Ray mantém as dunas? 0 graus, 12 de nós. Tráfego Airways da TAM, 2 milhas externo. Entra o tráfego da TAM, alinhado e decolado. Janela, 1 para 0. Ensino o pushback, autoplato 451. Aguardando 451. Gente, reporte nacional para pouso em Terra de Coimbra. Guarda pista livre, ajuste no 0 no 5. Fazendo. Astral 277, caso com 671 a bordo, Aracaju, 3 horas e meia. Azul 2776, autorizado táxi via Patione Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, QNH 1095. Autorizado Patione Índia, 1895, chama de ponto de espera da 10, comente Índia, Azul 2776. Chama 9659, cópia. 9659, pronto para cópia. Então 9659, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, Bando Luna 0, nível aprovado 340, saída da Eole da Morte da primeira curva à direita, pista 10, acione 5553, controle Salvador 1208. Estamos autorizado 340 para Guarulhos, Bando Luna 0, saída vai ser da Eole da Morte da curva à direita, Tão 9659, cotejou correto, chame pronto. Gol no 648, mantém a posição, aguarde o instante para iniciar o push. Aguardando 648. Controle, Oxana 6140. Oxana 6140, contato radar, se mantém o nível de voo 350 via saída PUCA. Atenção 350 via saída PUCA. Companhia, após autorizar o pushback, é uma tenta azul 445. Uno 648, livre puxa, acionar, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, 50 da táxi, voo, 648. Uno que eu exigei, desça para 2.000 pés, altímetro no 0.5, autorizado o sinal do procedimento NDB Zulu da pista no 0, reporte passando do, né? Salvador, bom dia, voo 739, 77 quilos. Zona 739, oceano identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 050, altímetro no 0.4. Chegada à área, 50, identificou, voo 739. Delta Papa Mike, frequência livre. Frequência livre, mostra livre, cara. No Fallout 39, chama só 1219. 219, obrigado, mano. Comandor, muito bom dia. 3740, tá? Então, 3740, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliet. Quantas vezes? Grau, 109. Pelo Romeu, acho que prossegui para controle. Pelo Romeu, acho que acione código 0157 via corredor e reporte direção do corredor interrogos. Mantenha a posição aguardando o portão 03. Azul 2719, a fim de evitar a área restrita entre a posição Ponte e Pelo conforme Notan, voe direto para Serra Vita 368. Direto Serra Vita 368, 2719. Mike, esse Mike, prossiga. Ok, está passando através de partículas. Mike, esse Mike, mantenha a torre do farol de Tapuã. Chame a torre salvadora frequência 98, decimal 95. Escuta. Voo no 648-183, a bordo, 2 horas de autonomia, autorizado o táxi como número 2, no ponto de espera da 1-0, chame Torre Salvador, 1-8-95, vai seguir o Embraer da Alto. Embraer da 2, pode para 18-95, voo no 643. Eu acho que é mais que data para siga. Chamate Delta, reporte para descida, altímetro em Salvador no 05, vou deixar o farol de Tapuã. Bono para o saque, autonomia de 4 horas mais 30 minutos, POB 125, Alterna Ribeirão Preto. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, chamitor em Salvador 11895, azul 4451. Via Índia, no ponto de espera da 10, torre 122, mano. TAN 9659 para o pushback acionamento gate 2. TAN 9659 livre, push acionar, chame táxi. Para adicionar o táxi, TAN 9659. TAN 3740, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado em ingresso batido do portão 03. Faz a passagem do Gol, ingresso batido para 03, TAN 3740. 6852545, bom dia. Papa Romeu Julieta Charlie Alfa, se mantém o nível de voo 280, chame Centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. 288.260 para o 280, Julieta Charlie Alfa, bom dia. Zona 739, desça para 2500 PES, QNH104, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista no 0, reporte passando Serra Vita 366. 2514, reporte 366, 739. Azul 2719, desça para 4 mil pés, altímetro na 014, vai seguir como número 2 na aproximação. 24, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. O meu Oscar da presente voe para a SEASA, siga a rotatória. Da presente para a SEASA, pelo meu Oscar. Quando está autorizado a linha de decolar da 1-0, vento é 1-0-0 graus, 1-2-9. A linha de decola da 1-0, azul 445. Setor real, Michael of Mike. Prossiga, Michael of Mike. Assista o setor sul. Ok, aproxime para o parte 3. Informe no solo controlado, fique atento. A aeronave da azul decolando agora da 1-0. O vento é 0-9-0 graus, 1-2-9. Observe as torres de iluminação também, pessoas no pátio. Oi, bom dia, 648, ponto, espera só. Uno 648, após a aeronave da Zona iniciar a rolagem, autorizado alinhar e manter, 1-0. Olha os dois, alinhar e manter, 648. Tema aqui, Lex 6, pouso autorizado na 1-7, o vento é 0-9-0 graus, 1-12-9. Lex 6. Salvador, 3198, ponte, passando 2198, aquilo. 3198, aciona identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 070, QNH em Salvador, no 05, reduz a velocidade indicada para 250 nós, para seguir como número 4 na aproximação. 070, desce no 095, da 3198. Aqui é o Michael Mike. Prossiga, Michael Mike. Eu estou usando um sinalzinho perto dos ônibus lá, para levar o passageiro. Ok, a gente está coordenando aí com a infraero, o transporte. O seu salto falta 4-6, frequência livre. O Lima Clex, você precisaria um apoio também da infraero, se for possível, no H da Mata aqui? Quente, Lima Clex, sei. Ah, 050 American 229. Taking that altitude for American 229. Confirm it. Confirm 050. Send to flight level 050. 050, thank you, American 229. Decolado aos 47, chame o controle 120.8. 208, 4451. Lima Kilex aí no céu aos 47, táxi autorizado Tabata. Sou Fox, adicione código 0132, mantenha na 1500 pés via corredores. Reporte a impressão do corredor Interlagos ao Seco, Delta Fox. Salvador, Botan, bom dia, azul 4451. Do 4451, contato radar, se dá para o nível de voo 340, após 2 mil pés, voo direto Leda. Após 2 mil Leda direto, atenção 340, azul 4451. Paco Delta Fox, tem condições de, mantendo-se em regras de voo visual, separação com o solo, manter 1 mil pés e a corredores? Gente, graças. Controle, o Pilo Romeo Oscar está visual com a Anapete. Pilo Romeo Oscar, mantenha a prova de Seasa, chame Torre Salvador, frequência 98.95. A prova de Seasa, 102.95, Pilo Romeo Oscar. Controle, Oscar Mike Delta, unidade descida. Oscar Mike Delta, desça para 500 pés, altímetro na 095, reporte visual com campo. 1-0-95, descida para 500, para a visual, Delta. 2719, informa o tráfego, posição de 12 horas, agora a 1-0 milhas rumo nordeste. É um tráfego de pequeno porte para pauta 3-1, mantendo na 1007 nos corredores visuais de Salvador. Cliente 1279, está autorizado o procedimento? 2719, após o Serra Vida 368, voe para o Serra Vida 366, mantendo ainda 4.000 pés, informo que seguirá um Boeing 738 na aproximação. Agora, o tráfego referido está agora a 3 milhas para o Serra Vida 366. Cliente azul 2719, voo 368, após 366, mantém 4.000 ainda. Oito decolada 49, chame o controle Salvador 10-8. 10-8 agora, bora 1-6-4-8. Romeu Wolf, mantenha-se em regra de voo visual, aguarde a instrução do controle. E para acionamento, táxi decolagem, por Salvador, 11895, quem negar na 015, confirme o TAT POP autonomia alternativa. Número 648, Fuca, Aracaju. Só 3198, veteração para sequenciamento, curve a... Correção, tá 3198, 3198 aguarde. Roma 648, Fuca, Aracaju. Tá 3198, foi direto para Serra Vida 366, tá 3198. Gente, voa Serra Vida 366, tá 3198. 3198, reduza para 220 nós. Aclamação, eu vou 739. 329, tá 3198. Gol na 739, torre 98, decimal 95. Pode ver, controle, gol na 648. Gol na 648, contato radar, batalha nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, gol na 648. Azul 2719, voo para o Serra Vida 366, conforme instruído anteriormente, após o Serra Vida 368, foi orientado que voasse 366. Positivo, aqui é o equipamento, a gente tem a opção de passar por cima do ponto ou começar a curva antes, como tinha o gol ali no 366, eu passei por cima do ponto para dar separação, já está curvando o 366. 3198, reautorizado. Voe para o Serra Vida 368, após o Serra Vida 368, voe para o 366. Descida autorizada até o 050. Serra Vida 368, após o 368, voa para o 366, 3198. América 229, descendant 2 flight level 080, América 229, vector in 4 e spacing, turn left, heading 070, your limit is radio 300 off Salvador, VOR, América 229. Controle, é o Astronaut Delta, visual com Crampus, no momento está fazendo curva direita, próximo ao farol de Papua. Astronaut Delta, mantém o setor, chame torre 98, decimal 95. 118, decimal 95, Delta. América 229, did you copy me? It's 8000 and heading 070, American at 229. America 229, call final approach to 119 and decimal 8. Tóxica Mike Delta, tem condições de pousar na cabeceira 35, o vento é 1100 graus e 109? Afirma, cabeceira 35 graus. Chame na final da pista 35, o Oscar Mike Delta. A final da 35 graus. Romeu Oscar, no solo ao 52, livre táxi para o pátio 5. Cicilana. 4510, litoral sul. Pouso autorizado na 10, o vento 100 graus, 109. 7, dele pouso, 10, gol 739. Sou 11895, QNH 1014, Tutor 9659. Atendia a parte 5, 1.0, pressão, chame a torre 98, decimal 95. Na prateada, né? T8 está autorizado, o procedimento RNAV, reporte estabilizado. Livre o RNAV, está 3198. Seu Fox, chamou a torre? Metro Delta Fox na Ceasa, visual contato. Ok, mantém inicialmente espera na Ceasa, Eco Delta Fox. Temos um tráfego na sinal da 35. Sim, se manterá espera na Ceasa. Sinal 95. 295, ó. Controle, Romeu, Romeu Golf, prossiga para o controle. Confirmará retornar para Salvador sob regra de voo visual via corredores? Gente, Romeu Golf, já presente, voe para a posição ISAP, acione código 0154. Voe para a posição ISAP para interceptar a chegada a mais. Afirmativo, desse manter o nível de voo 050, altímetro no 04. Informo que seguirá como número 3 na aproximação correção número 4. Reautorizado agora, suba para o nível de voo 060, o Romeu Romeu Golf. Azul 4451, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 125.238, com Recife 4451, azul, pode ir. Voo 9648, voe direto para o Mike Oscar 363, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Já no final da 10, estabilizado. 3198, chame torre 118.9. 118.9, 3198. Mike Alpha Hotel, autorizado a acionar, chame para o táxi. America 229, resume our navigation, fly direct to Sierra Vito 366. Alright, on the other, I'm back to Victor 336, American 229. Descend to 2,500 feet, America 229. American 229. Da pista 1-0, Marciano 0114, controle Salvador 1198. Ciência, guarda, final no 0-3198. Oscar Mike Delta no solo, ao 5 Fiat, táxi autorizado pro PAT 4. Autorizado, PAT 4, Delta Fox aguarde ainda no setor, temos um rebolo da TAN na final da 1-0. Guarda essa Delta Fox. Alternativo. E Mike Wolf, Mike, quanto jogo correto? Chame para o acionamento. Para decolar, chame Torre Salvador 11895, Mike Golf Mike. Olivrar, solo 219. Olivrar 219, azul 2719. Eco Delta Fox, faça um 360 longo pela sua esquerda, temos um rebolo da TAM já na final da 10, ok? Excelente, agora eu estou a 3 milhas aqui, vou ter a possibilidade de pouso. Negativo, você vai pousar simultaneamente com a aeronave da TAM. Tem aeronave na pista 17, 360 agora pela esquerda, Eco Delta Fox. 360 pela esquerda, Eco Delta Fox. Corre, Mike, Golf Mike. Papapá, Mike, Golf Mike. Acione, já está acionado, confirme. O azul foi autorizado via Alfa Juliette até o portão 019. Tráfego no setor norte executando 360 na final da 17. Pouso autorizado na 10, venta 1, 10 graus, 10 nós. Vicente do tráfego, livre pouso 10, 3198.